E aí galera, aqui é o Rafa Peck, eu quero entrar na Matrix. Fala Looper? galera, beleza, beleza? E nenhuma ideia é simples quando você tem que plantar na mente de outra pessoa. Fala galera, aqui é o Jorge. Se for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Hello, motherfuckers, aqui é o Lante. E por baixo dessa máscara não há só carne, por baixo dessa máscara não há uma ideia. E ideia é só uma prova de bala. E aí, galera, velho aqui, vou fazer uma oferta que vocês não podem recusar. E galera, aqui começando mais um Salt Golem, com a nova atração. E aí, Renan, explica pra eles o que é a Taberna do Golem. Cara, é basicamente o seguinte, uma versão mini do podcast normal, né? Aqui a gente discute quadrinhos, cinema, games, HQs, de uma forma mais resumida. A gente vai começar com esse, que é sobre cinema. Cada um vai falar o filme favorito, né, de cada um. E assim a gente segue, entendeu? Então, sem mais nem menos, nós vamos dar aqui as dicas para você que ainda não viu esses filmes ou já viu, A gente vai mas spoiler. vamos spoiler até o fim. Não, se você ainda não A gente vai assistiu. destrinchar cada filme, mas ou série de Ah, filme. cara, pelo amor de Deus, se você já tá ao ponto de ver um podcast cheio de nerds, e claro que já é os filmes que a gente vai falar aqui agora. São muitos filmes maneiros, são muitos filmes maneiros. Então, vamos Cara, são filmes. Então. Qual o ano do. Tem filme aqui? Qual o ano de lançamento do Poderoso Chefão, ô Renan? O primeiro filme é de 72. Pô, pelo amor de Deus, Nossa! cara. Uma Porra, bosta! olha o filme de 72, não existe isso. 40 Pelo anos, amor de 40, Deus, cara. 42 anos. Cara, vai ser um podcast de recomendação, entendeu? A gente vai falar os pontos altos dos filmes, o que a gente acha que é maneiro no filme, e a gente vai te recomendar que vocês têm que ver esses filmes. Pronto. Exato. Exato, toma aí na cara. Então vamos seguir com o nosso Taberna do Golem. Então, galera, vamos lá para as nossas redes sociais, mais uma vez com o Vega. Mesma coisa toda semana, né? Visitem, curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter. Agora a gente tá com o site, né? Isso. Essa é a notícia mais importante. A gente já migrou de um blog para um site, né? Isso. Nossa, já tá no ar já desde segunda. A gente vai continuar com o blog ainda com uns 2 meses ainda, pra ver se o nosso site dá uma levantada. E dá um pulo lá, vê as nossas novas postagens que estão lá. Dá um pulinho lá, só pra, né, dar uma Dá um help. conhecida no nosso novo site. E é isso aí. Temos um anúncio hoje. Podflix, se vocês não conhecem ainda Podflix, vocês têm que ir lá no Podflix. O nosso podcast já está sendo anunciado lá no Podflix. É a mesma coisa, SGCast, não vai mudar. Por que mudar, né? Estamos lá, o pessoal foi muito, muito receptivo com a gente. E esse aqui é o momento deles. Então, acesse Acho lá que é isso. o Podflix e nos encontre por lá. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Até a próxima e curta o nosso Vamos. podcast. E aí, galera, aqui é o Rafa Peck. Vamos falar sobre Matrix, Minha porra. esse filme que foi um sucesso em 99. Cara, rapidinho, rapidinho. Antes que eu fale, vocês vão me explicar, etc., mas eu nunca vi Matrix. Quer dizer, eu lembro de cenas assim, sabe, quando eu era pequeno, mas eu nunca achei. Eu não lembro do filme todo, assim, sabe? Eu nunca cheguei a ver. Ah, Sabe cara. quem é Rio? Então, ele é foda. Sei. Pronto. Acabou o filme. Sabe o lance da escolha das pílulas, a azul e a vermelha? O Viagra ou. Tá. Então, o Gardenal o Viagra. Diazepam? Entendeu? Então, é isso, Tá. cara. Ou você escolhe o Gardenal ou você escolhe o Diazepam. Deixa É eu isso. fazer o Cadernal. Ele escolheu alguma merda que aquela droga era muito doida. Ok. Contar, vai lá. E não, é um filme que fez sucesso nos anos 99, foi se estendendo até 2004, 2004, se eu não me engano, 2005. E teve um sucesso inacreditável, bateu vários filmes nos cinemas naquela época, por causa dos efeitos especiais e da história que em si foi escolhida. É tudo se passa... Oi? O Matrix, ele é mais do que um filme, ele é um filme filosófico. Exatamente. Esse tipo de filme, ele se mantém vivo depois que o filme acaba, porque você, sabe, você senta pra discutir. É que nem filme interpretativo, sabe? Filme interpretativo, você tem que... O filme se mantém vivo depois de você sair da sala de cinema, por quê? Porque você discute com seus amigos as possibilidades, as coisas que aconteceram. São coisas que, sabe, pra cada pessoa aconteceu uma coisa, entendeu? Então o filme se mantém vivo com vocês, entendeu? Exatamente. E nisso, cara, a história se passa... Eu acho que é depois, bem depois da Terra, porque quando o Morpheus, ele mostra a Terra pro Neo de verdade, ela tá toda destruída, em caos. Aí eles usam um programa, sei lá, mas que eles simulam uma Terra normal, com pessoas parece ser normais, mas são virtuais, e é um estilo de outra vida. Aí esse tal de Neo é o escolhido, mas quando ele passa, o Morpheus acredita nele e tal, no primeiro filme, ó, esse aqui é o escolhido. Aí fala pra Trent, esse aqui é o escolhido, não sei o que. Chega pra mãe dele e fala, mãe, esse aqui é o escolhido. Cara, essas piadas no último podcast eu até aturei, mano. Só que ninguém ouvia, então não deu muito certo. Eu ouvi todas. É, ele que disse. E aí ele foi no oráculo. No oráculo, quem não sabe, é a mulher mais sábia que existe na Matrix. E ela olha a mão do Neo e fala que ele não é nada, não é o escolhido. Agora, olha só. Só uma coisa, né? Caramba, cada visão do oráculo é diferente, né, cara? Os gregos lá em 300 diz que o oráculo tem que ser uma jovem, tal. Aí tu vê lá aquela lolitinha, aquela ninfetinha de oráculo, tal, lá em 300. Aí tu chega em Matrix, tal, um universo todo high-tech e tal. Aí tu chega, oráculo é uma coroa, uma velha, fumando cigarro e fazendo comida, sério. Aí, que oráculo broxante, meu irmão. Eu não acreditava num oráculo desse, não. Não tava mal, não. É verdade, não é pra acreditar. O filme em si é muito bom, cara. Se você levar assim em conta, não de ficar julgando o filme toda hora, mas se você prestar atenção no filme, você vai entender a história. Que a primeira, o primeiro Matrix foi a Trinity. O primeiro projeto Matrix foi a Trinity. Quem não sabe, é só prestar atenção no filme. E esse filme, cara... Mas peraí, o quê? Repete aí. A Trinity é o escolhido? A Trinity já foi... não. O projeto Matrix começou com a Trinity. Ah, tá. O escolhido é o Neo. E sem contar com os caras que faziam a felicidade das pessoas, faziam rir, né? O momento riso espontâneo. Tipo aquele japonesinho gritando. Ah! Com a metralhadora na mão. Desesperado. Aí vem a sentinela e mata ele. Cara, pô, mas tem muitas coisas maneiras no mundo Matrix. E Matrix, é um momento de indicar. Eu indico muito. Se você não viu, vá correndo assistir num site que não nos patrocina. Mas continue procurando esses filmes, cara, porque... Matrix foi um pra mim dos melhores. Tá na primeira lista dos filmes melhores. Primeiro vem o, né? O Renan vai contar quem é o primeiro da minha lista. É, claro. E o segundo é ele, cara. Então busque ele em locadora, sei lá se existe ainda. Na internet é muito bom, recomendo muito. Então vamos lá, o filme que eu vou falar já ficou bem claro na minha entrada, é o Clube da Luta. Que é um filme, antes de mais nada, um filme foda, né? Pra caralho, é um filme pra caralho. Foi, porra, muito foda. É um filme que foi lançado em 99, né? E pra muita gente não sabe, mas ele é baseado num livro. Foi escrito por um autor americano, o Chuck Palahniuk. O livro foi lançado em 96. E no filme, o personagem principal interpretado pelo Edward Norton, ele é um cara que sofre uma série de problemas psicológicos, né? E ele começa a participar de uma série de grupos, aqueles grupos tipo AA, Vigilantes do Peso e tal. Só que ele participa de uns grupos mais estranhos, assim, né? Aí ele entra num desses grupos e ele conhece uma mulher que participa também dos grupos e tal. Aí eles começam a conversar e tal. Aí você vê que essa mulher é interpretada pela Helena Bonham Carter, a mais fácil de conhecer ela é a mulher do Tim Burton. Sei. Essa atriz. Uhum. E o nome dela é Marla. E eles começam a ter uma relação de... Eles vão nos mesmos grupos e tal. Aí ela vê que ele tá participando demais. Ela pede pra ele começar a revezar com ela os grupos. Aí eles resolvem dividir os grupos e tal. Aí ele vai no grupo A, B e C. Ela vai em outros e tal. E num desses grupos ele encontra um cara que é interpretado pelo Brad Pitt, e esse cara é o estopim da parada toda, que é o Tyler Durden. A partir de quando ele conhece o Tyler Durden, é um cara que chama a atenção do... Isso pode parecer meio gay, mas a presença do Tyler Durden é tão incômoda pra ele que chama a atenção do Edward Norton. E ele vai... quer tirar satisfação e tal sobre ele, o que tá acontecendo. Aí eles criam uma amizade e tal, e eles criam o Clube da Luta. É, um dia eles brigam no estacionamento, e dali eles criam o Clube da Luta. E quando eles resolvem criar o Clube da Luta, a parte mais célebre do filme, na minha opinião, é a parada marcante, que eles criam as regras do Clube da Luta. E a primeira e a segunda regra são: nunca comente sobre o Clube da Luta. É, isso é a parte mais marcante. Só que o filme vai se desenrolando e você vai vendo que as paradas acontecem. É tipo uma bola de neve, sabe? O clube começa, a galera. Aí começa eles dois, e disso vai chegando mais gente, e cada dia tem mais participantes tal, e vai, aquilo vai se desenrolando, vai desenrolando. Só que no final a parada é meio caótica, porque o personagem do Edward Norton, ele, em determinado ponto, ele tipo que se desconecta, e ele começa a pensar racionalmente e ver que aquela, tem alguma parada errada naquilo. Porque de uma hora pra outra tudo tava acontecendo, e do nada o personagem do... O plot twist do filme acontece quando o Brad Pitt, o Tyler, desaparece do filme. Ele some. Aí ele começa a conversar com algumas pessoas e ele pergunta: onde é que tá o Tyler? Onde é que tá o Tyler? Você viu o Tyler? Ele: claro, Tyler, é você. Aí é o plot twist, porque ele começa: como assim, Tyler sou eu? Aí ele começa, no filme mesmo, mostra um flashback, e ele lembra que toda reunião que ele ia dos clubes, né, desses grupos, ele sempre se identificou como o Tyler, e que o Tyler Durden nada mais é do que um alter ego dele, que ele criou no meio disso tudo, para poder superar esses problemas, né, e ele criou o Clube da Luta, influenciado por esse alter ego dele. Eu acho um filme foda porque é um filme de drogado, né? Tu tem que estar drogado pra tu poder criar um bagulho desse, né? E só pra informar, o Chuck Palahniuk, ele, no ano passado, 2013, ele anunciou na Comic Con que em 2015 ele vai lançar a continuação do Clube da Luta. Só que dessa vez vai ser em HQ. Ah, maneiro. É, aí, uma parada também. Pelo que fala. Tem uma especulação, não. Dizem também que a garota, a mulher que fica com ele, também é uma criada na mente dele pra ajudar ele a superar. Então, isso é uma teoria. Isso é uma teoria. Não, assim. Na realidade, ela não é... Pelo que eu li aqui, Inclusive, ela não é teoria, porque eu vou passar um link pra vocês de onde eu li. Aí vocês dão uma olhada. Tem até uma imagem, que já é uma imagem que o desenhista, o ilustrador, divulgou. É. Abre esse link que vocês vão ver na imagem. Essa imagem aí é o casamento do personagem do Edward Norton com a Marla, que ela tá grávida dele. E no fundo ali, essa espécie de Jesus que eles colocaram ali, esse ali é o Tyler Durden. Ah, showzão. Entendeu? Cara. Então isso justifica. A Marla não é da mente dele. A Marla é. Na realidade, ela é um. Digamos assim. Ela é o que ativa, entendeu? Uhum. Tudo isso acontecer na vida dele. Assim, o Clube da Luta, ele é mais do que um filme de luta. Isso é evidente, cara. Ele é um filme filosófico, sabe? É. Aquela discussão de vida, daquela sua vidinha capitalista, isso é tudo botado na mesa no filme. É bem discutido, na realidade. É um filme que fala sobre cada um de nós, assim, da rebelião interna de cada um de nós, sabe? Da gente viver aquela vidinha sempre, da gente ter que trabalhar, ter que fazer tal coisa, estudar, e ter o mesmo estilo de vida das outras pessoas, entendeu? O filme comenta bastante sobre isso. E é mais do que um filme de luta, é um filme filosófico também. E sobre sabonetes. É isso aí. Ah, entendeu? A parada das bombas na base de sabonetes. Vai tirar a nitroglicerina do sabonete. É muito maneiro aquilo. Meu filme é o V de Vingança. É um filme. É V de Vingança super... ou Storm Spirit? V de Vingança é um filme muito foda. Eu via quando era pequeno, só que nunca dei muita atenção. Agora há pouco, acho que ano passado, eu vi que tem um frenesi de ver isso toda hora. Toda vez que eu pedi nada pra ver na TV, eu vejo o filme. Tipo. O V de Vingança, ele. Rapidinho, foi mal, te interrompi, Luiz. Ele é um filme. Nossa. Ele é um filme baseado num quadrinho do Alan Moore. Vocês conhecem o Alan Moore, mas o Alan Moore é o maior escritor de quadrinhos já existente, né, até agora. Ele escreveu Piada Mortal, vocês conhecem, né? Que isso, é uma bosta. Piada Mortal, ele escreveu Watchmen, e ele escreveu... Watchmen. Ele escreveu... Eu vou te matar, Lucas, se você falar mais. E ele escreveu V de Vingança. Então, ele é o tipo de cara que escreve de uma maneira... sombria. Isso é uma característica dele. Ele sabe escrever de uma forma mais sombria. Ele sabe tornar um herói ele sabe transmitir o ponto de vista dele para aquela revista em quadrinho em específico, sabe? Ele faz isso no Watchmen. Você pega pra ler o Watchmen, você sai depressivo, cara. Mesmo assim, muita gente não gosta do filme. Eu gosto. É que é aquela parada. O filme, ele te deixa meio depressivo, porque ele transmite o lado um lado mais cruel da vida, sabe? E é uma característica do Alan Moore, sabe? Tipo, acho que todo mundo antes de você fala. Fala aí. Não, já deixa eu falar. Experimentar o que você falou, O Alan Moore, ele tem por característica fazer uma crítica social, né, cara? Uhum. E você falou, o Watchmen, ele faz uma crítica e pra quem já leu o Watchmen e viu o filme, aquele desfecho ali, muita gente criticou o filme do Watchmen porque é muito. Eles tentaram fazer uma adaptação muito fiel ao quadrinho. Mas a crítica do que ele tem, aborda, por exemplo, no Watchmen, é a crítica com relação à Guerra Fria. What ali, the fuck? Né? Que tem. Crítica do Watchmen é relacionada a essa parte das guerras e tal, e por isso que chega aquela finalidade, o Dr. Manhattan decide deixa acontecer o que acontece, né? Que o Ozymandias manipula o Dr. Manhattan e acontece o que acontece. Já o V de Vingança, que inclusive eu tô aqui com... Eu tenho a HQ e recomendo para vocês lerem, porque a visão da HQ é completamente diferente do filme, até é muito boa a HQ. Vale muito a pena ler. E é bem diferente. É bem assim, tem. Porque são mídias diferentes, então ela tem uma. A visão é bem diferente. É diferente, sabe? Do que você vê no filme e do que você vê na HQ. Cara, só pra vocês terem uma ideia, aquele processo do. Que ele faz da. Pra. Natalie Portman ficar careca, cara, se vocês lerem na HQ aquilo ali, você é torturante a parada pra ela, entendeu? Cara, ela começa a... Ele bota ela ele arma a parada, ele prende ela, bota ela dentro de uma cela, faz com que ela imagine que ela tá presa e que ela tá no corredor da morte, entendeu? É mesmo. E ele deixa pra ela escrito numa... Ele acha uma carta de uma mulher, que era uma lésbica, que foi presa e morreu na cela. E ele deixa ali pra ela ler aquela carta, escrito num pedaço de papel higiênico. Quando ele era preso. Esse que é o contrário. Que ele explica pra ela, porque ela era uma das companheiras dele de cela, e ele pegou essa carta, ele descobriu essa carta e depois escondeu pra ela ler. Só que na história em quadrinhos esse processo é muito mais bem explicado, você vê as etapas, entendeu? E vale muito a pena. O Alan Moore, ele faz uma crítica, nessas histórias do quadrinho dele, ele faz uma crítica social, vale muito a pena ler a história em quadrinho e o filme também. As frases que eles falam nos filmes é tipo muito inspirador. Pra você ver e fazer uma passeata contra o crime no Brasil, você falou? Inclusive aquela. O símbolo Anonymous é baseado nessa máscara, né? É inspirado na máscara de Guy Fawkes. Luiz era um Anonymous. Foi um cara que queria explodir o parlamento. Aí, tanto que eles faziam uma referência. Que o Vejo explodiu a parada. Eles falam, o Guy Fawkes não tentou explodir o parlamento. O V de Vingança, ele tem muita influência do livro 1984, vocês conhecem. É um livro que fala... Brother. É, do Grande Irmão, exatamente. Vocês conhecem? Não. Ou só o Jorge? É o livro que deu... É o livro que deu base que o pessoal da Endemol, a empresa que criou o reality show Big Brother, usou como base o conceito do Grande Irmão, que é uma vigilância. Big Brother não é. Não, tem nada a ver, cara. O Big Brother é uma entidade, sabe? É porque o Big Vigilância. O Grande Irmão está sempre observando você, entendeu? Isso quer dizer. Todo mundo é vigiado, entendeu? Todo mundo é vigiado e dessa forma mantém o controle e a ordem da sociedade. Uhum. A intenção do Big Brother, do Grande Irmão, é que haja paz e tranquilidade para toda a sociedade. Uhum. Acontece o seguinte, é um livro com essa crítica política de nós, o povo comum, sermos controlados pelo sistema. É uma coisa muito comum, né, hoje em dia, você ter conteúdo assim, o próprio, né, o V de Vingança é baseado, só que naquela época não era uma parada tão assim, sabe, tão comum. O cara escreveu em 49, ele meio que já previu o que ia acontecer, sabe, nos anos posteriores, entendeu, em relação a essa parada social. Então, isso aí. Mas, Luiz, fala aí do filme, pô, tu que nem falou direito. Eu gostei muito do filme, por causa do troço que eu faço, da crítica, principalmente a parte de, no início, que ele faz um discurso pra ela falando sobre a música, aí começa a tocar, e ela, nossa, tá tocando música, porque era uma ditadura, né, que os caras faziam, onde nada podia entrar em Londres, se não me engano, né? Era, tipo, Inglaterra, toda. Tanto que só tinha uma emissora de TV pro país, eu acho. É. A Globo. A Globo. Ok. Mas é um filme foda, cara. É um filme foda. É recomendado. Sacanagem, se vocês não viram, se alguém aí que tá ouvindo não viu ainda, cara, fecha esse podcast agora, ouve até o final e vai ver se pode filme, que é bom pra caramba. Não, ouve primeiro. Depois. Ouve primeiro. Faz uma doação também pra gente. tá. O meu filme vai ser Inception. É de sonho, é bem maneiro. Se vocês quiserem, vocês veem. É de sonho. Lucas quer encurtar o podcast, né? Então, o filme fala sobre sonho e é o cara que tem, tipo, a função, o emprego dele. É a única coisa útil que ele sabe fazer. É entrar nas mentes das pessoas e alterar o sonho delas. E a história começa assim, ele faz isso. Só que ele faz isso pra ver seus filhos, que ele foi expulso da América. E ele tem que ir pra América pra ver seus filhos. Então ele pega, tá tentando fazer isso pra trabalhar, pegar dinheiro e ir pra América de volta. Aí tem um cara que oferece um emprego pra ele, falando que se ele implantar uma ideia na mente do inimigo, do cara, que era rival de empresa, ele daria passagem pra América pro cara, entendeu? Aí ele fica nessa, ele vai aceitar o emprego, só que é pra botar uma ideia, muito mais difícil do que tirar. E por isso o nome do filme Inception. Ele tem que botar a ideia numa mente de uma pessoa. Interessante. É um conceito maneiro, né? Aquele lance de você entrar nos sonhos das pessoas. É um conceito explorado naquele jogo, Remember Me, não é? Só que o jogo não era tão bom. Assassin's Creed também faz isso. Não exatamente. Assassin's Creed tem um lance de memória genética. Assassin's Creed é um outro conceito. Diz que a memória é genética. Que você pode, através do teu, do teu DNA, podem ser passados por gerações futuras e histórias do passado. Entendeu? Mas o Remember Me é um conceito de você entrar nos sonhos das pessoas, modificar suas memórias, assim, que é um conceito do Inception, né? É bem parecido. Por isso que eu gosto de Inception. Começa com sonho. É o seu filme favorito? É o meu filme favorito. Ah, certo. Fala, Jorge. A parada que eu acho mais maneira do Inception é aquela cena do hotel, né? Tudo é maneiro. Não tem nada de legal. Não, mas o que Gordon Levitt, que fez o Robin no Batman The Dark Knight agora. Ele tá lutando no corredor do hotel e a câmera e aquela sala gira com 360 graus. Aquilo ali é aquela cena mais foda do filme, é aquela ali, na minha opinião, né? Então, o filme você, maneiro. Rafael, o que você acha desse filme? Cara, eu ainda não vi esse filme. Putz, grilo, Rafael, não faz isso, cara. É, não faz isso, Rafael. Você não viu um vídeo do Japão, porque ele falou o quê? Seres humanos. Porra, não. Já vai abrir uma porta pra... Então tá, vamos lá. Poderoso Chefão, um dos melhores filmes já feitos. O que fala sobre Poderoso Chefão? Olha a minha olha a minha primeira da lista aí, olha a minha playlist aí. Cara, é o seguinte, o conceito do Poderoso Chefão é aquele conceito da máfia, né? Das intrigas da máfia, daquelas brigas da máfia em Nova York. É Nova York? Nova York. Ah, na verdade, Little é Nova York ou New Jersey? Little Italy em Nova York. Então é Nova York. A história é basicamente o seguinte. Tem a família Corleone, que são os protagonistas do filme. Eles receberam uma proposta de drogas, né? Que o filme aborda muito esses temas da máfia. Assim, ele é uma ficção dentro da realidade da máfia, sabe? Ele tem bastante conceito assim. A máfia, no século XX, ela demorou para se firmar em drogas, sabe? Na venda de drogas em geral. E o filme começa com isso, com a família Corleone recebendo uma oferta de venda de drogas e eles recusando, porque era um negócio desonrado, sabe? E isso aí leva a merda toda que ocorre depois. Todos os atentados que ocorrem com a família Corleone depois é em relação a isso. O filme, cara, é foda demais. Tudo no filme, atuação, trilha sonora, roteiro, personagens, puta, mano, é tudo foda no filme. O filme é dirigido pelo Coppola, Frank Ford Coppola, e ele é roteirizado? Não, o roteiro do filme é produzido pelo mesmo escritor do livro, que é o Mario Puzo, que faleceu há pouco tempo. Ele roteirizou os três filmes e deu muito certo, entendeu? Porque ele é o cara que mais conhece, né, do livro. O filme é baseado no livro de 66, filme foi lançado em 72 e o filme é foda pra caralho. Tá, e aquela questão do Michael? Michael chega, nunca você da máfia do meu pai, que não é, sei assim, nunca você é igual. Cara, não dava nada pra ele, pra mim ele era um merda no filme. Caraca, mas depois, mano... O primeiro filme, cara, ele é o melhor. Muita gente fala que ele é o melhor por causa do Marlon Brando, né? Do ator do Marlon Brando, que é o Vito Corleone. Mas não é exatamente por isso. Não é só por isso. É uma das razões. Mas na minha opinião, a maior razão de ser o melhor filme primeiro é que no primeiro filme tem o ciclo do Michael, né? Você vê o crescimento dele como um cara fora da máfia. Você nunca viu, Lucas? Cala a boca. É. Toma. Prefiro ficar jogando Game of Thrones. O crescimento dele dentro da máfia, como ele começou como um cara que não queria se envolver com os negócios da família, depois foi pra um cara que só queria, sabe, que foi obrigado, né, a participar daquela parada, por conta do que aconteceu com o pai dele. Depois um cara que teve que se meter um pouco mais, depois da coisa com o irmão dele, e no final ele acaba se tornando o dom da máfia, que é muito foda, mano. A cena da... Vocês lembram do batismo de fogo, que é aquela Sim. cena do batismo? Aquela cena, mano, ela é tão foda, mano, mas... Cara, o contraste da cena, a trilha sonora, aquele lance da reza do pai, do filho, do Espírito Santo, dos cadáveres, é espetacular. O final toda do filme... Toda vez que ele falava, me morria um. Exato, entendeu? É o contraste da religião com a morte. E aquele... O final do filme... Quando a porta fecha, você lembra? Uhum. Quando a esposa dele pergunta se ele matou o cunhado dele. É, fala que não. Cara. Essa cena é foda porque aquilo ali é o fechamento dele com a família. Do lado da máfia e do lado da pessoal dele, entendeu? Quando a porta fecha, representa, entendeu? O final, a separação de tudo, entendeu? Aqui, né? Aquilo ali é o melhor ator depois do Marlon Brando. É, o Al Pacino. O cara que fez o Michael no filme é o Al Pacino. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos melhores atores atualmente. Ele e o De Niro, pra mim. E De Niro fez o filme... Ele fez os flashbacks do pai do... É, o De Niro tá no segundo filme como Vito Corleone, né? Só que novinho, sabe? Quando chegou na América... No lance dele se tornar um cara, um dom fodão da Marvel. Cara, tu viu como é que ele conheceu, qual é o nome dele? O Clemenza? Clemenza. Ele era um dos empregados dele lá da... Cara, muito show, mano. Eles desenvolveram muito bem aquele filme, cara. Outra cena foda, a morte do Luca Brasi, mano. Tá, foi dramático, velho. É foda pra caralho. Essa cena tu nunca viu, Lucas, cala a boca. Que o Lucas gravou, né? Então é isso aí, filme foda. Vejam agora. Não é um filme datado, tá? Não é um filme que seja refilmado. Eu disse isso. É muito pelo rápido amor de filme. Pelo amor de Deus, não refilme Poderoso Chefão. É isso aí. Até porque se refilmar, quem é? Vamos lá. Já que você levantou a bola, vamos com os atores de hoje em dia, que a gente tem hoje em dia. Quem é que poderia refilmar o Poderoso Chefão? Me fala aí, Lucas, já que você é especialista em Poderoso Chefão. Quem poderia? É. Diana Silveira, cara. Me puxa um dos seus atores teens aí que eu quero. Que eu quero ver um pouco. Michael Jordan. Aquele cara que fez Jordan. Aquele cara que fez o Sherlock, naquela série merda do Sherlock. Aquele cara. Aquele cara que viu. Não. Cumberbatch? Aquele cara não é o Sherlock do filme, não. É o Sherlock da série. Que é uma sériezinha teen do... O Homem de Ferro podia refazer. Nossa, esse é muito irado. Você diz o cara que faz o Bilbo no... É, ele mesmo. O Homem de Ferro. É, o ator que faz o Bilbo. É. O que, o Robert Downey Jr.? Não. O Homem de Ferro. É mais caracterizado pro Homem de Ferro mesmo, cara. Não tem como ele ser um Don Corleone. É, cara, sabe quem pode ser o Don Corleone? Sabe quem é? O Homem de Ferro. Vocês vão ficar assustados, mas o cara ia ser um Roberto puta Carlos. Don Corleone, cara. Não, o Tony Ramos. Tony Ramos, o cara da Freeboy. É, podia mas ser. Realmente é. Ele é um muito bom ator, ele é um ótimo ator, cara. Ele é do Getúlio, aquele filme do Getúlio, muito bom, cara. Eles só vão ter que controlar o... Homem de Ferro. O pelo do peito dele, né? Isso. É. E a fala dele também. Ele não pode ficar falando... Esse aqui no vinho é friboi? Não pode. Assim não pode. É, e também o nego não pode filmar à noite, né? Que bateu uma lua cheia, fodeu. É, né? Bala de prata nele, né? Então é isso aí, galera. Esses foram nossos filmes, né? Exato. Uhum. Esse foi o primeiro, a Taberna do Golem. É. Lembrando que esse foi especial de cinema. Para os próximos, provavelmente a gente acabou tendo no meio desse recomendação de quadrinho, que foi o do quadrinho do V de Vingança que o Luiz trouxe o filme. Uhum. Mas a ideia é que nos próximos a gente tenha outra variação. Um vai trazer um jogo, provavelmente é o milionário de plantão, que é o Lucas. Alguém vai trazer um livro, que é o... Como eu, Luiz. O traça, que é o, pode ser o Luiz ou o Renan. E eu e o Rafael, a gente joga pro alto uma cartinha e sorteia aqui que a gente vai falar aqui. Valendo!